padroeira dos filósofos e teólogos, do clero regular, dos oradores, editores e gráficos, protetor das pessoas com doenças nos olhos e nos ouvidos, o maior doutor da Igreja no Ocidente, Santo Agostinho nos ensina: santo não é quem nunca cometeu erros ou pecados, mas sim alguém que se deixou lapidar pela graça de Cristo Jesus. Santo é quem se deixou transformar pela experiência do amor de Deus e pela prática do amor ao próximo. Sua vida tem, claramente, duas fases bem distintas, antes e depois de sua conversão ao cristianismo. Aurélio Agostinho abraçou a fé cristã somente aos 32 anos de idade. Em Tagaste, cidade onde nasceu, na Argélia, país do norte da África, fora educado entre as crenças pagãs de seu pai, Patrício, e a sólida fé cristã de sua mãe, Mônica. Foi dela que ele conta ter aprendido a saborear o nome de Deus quando ainda recebia o leite materno. Para esse momento mais decisivo de sua vida, Agostinho pôde contar com duas fortes referências além da perseverança de sua mãe: o testemunho de vida cristã de Ambrósio, bispo de Milão, eloquente pregador, e a entrega radical de Antão do Deserto à espiritualidade evangélica, com a qual teve contato através de amigos. Ele mesmo descreve sua conversão como uma voz interior que lhe instigava a pegar a Bíblia e lê-la. E, de modo especial, a carta de Paulo aos Romanos foi a chave que abriu seu coração para a luz de Deus que brilha em Jesus Cristo. Mas não foi fácil para ele tomar essa decisão. Sua vida foi marcada por fortes crises existenciais. Crise de fé, quando, influenciado pelas ideias maniqueístas, ficou muito pessimista em relação à possibilidade de as pessoas praticarem o bem e a justiça como propõe o Evangelho. Crise afetiva, quando teve de separar-se da companheira de sua juventude, Flória Emília, com quem vivera por 13 anos e tivera um filho, Adeodato. Após sua conversão, quando um caminho promissor parecia se abrir diante dele, passou pela dolorosa experiência da perda de sua mãe, a quem muito amava, e pouco depois, também de seu filho, ainda jovem. Porém, a busca pelo sentido da vida diante desse sofrimento levou Agostinho a mergulhar para valer no mistério do amor de Deus. E mergulhou fundo, como ele mesmo relata: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei, eis que habitáveis dentro de mim, e eu, lá fora a procurar-vos, disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamastes-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume, respirei-o a plenos pulmões, suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocastes-me e ardi no desejo da vossa paz. Por aclamação popular, Agostinho tornou-se bispo de Hipona, também na atual Argélia. Após sua morte, ocorrido em 28 de agosto de 430, o povo também o aclamou como santo. Esse é o dia de sua festa litúrgica. Em sua busca incessante do amor verdadeiro, descobriu-o em Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, e jamais se separou dele. Ó Santo Agostinho, incansável peregrino do amor, ensina-nos a buscar sempre o verdadeiro amor, para que, animados e iluminados por esse fogo divino, também nós possamos nos inebriar de Deus, fonte da verdadeira sabedoria. Amém.